A visão da igreja é derivada da visão que se tem de Deus. Qualidade equivale à santidade de Deus. Você crê que é possível nós sermos santos? É, irmãos? É para isso que você está marchando. Ser santo. Por que santidade? Porque Deus é santo, santo, santo, santo, santo. Unidade. Por que Deus quer unidade? Porque Deus quer que você e eu, que nós sejamos um, um, um. Unidade, família, relacionamentos. Pois nós vamos ver. Uma das estratégias são relacionamentos. Como que vão ser geridos os relacionamentos na igreja? Por que quantidade? Porque Deus quer um Deus. Ele é um Deus de amor. E Ele quer uma família de muitos filhos. Aleluia. Três figuras da igreja. A igreja, como falamos, na dimensão horizontal. Assim, ela é uma família. Amém, irmãos? Aqui todos nós somos uma família de irmãos e irmãs. Incluindo nós e os pastores, os irmãos já de proeminência, os diáconos que Deus está levantando. Todos esses irmãos são partes da família. Sabe o que é família? Família tem pais. Mas o pai não é para ficar subindo num pedestal, não. O pai é para servir os filhos. É para dar a vida pelos filhos. É para proteger os filhos. Os pais e mães que Deus levanta é para cumprirem papel de pais e mães. E a igreja está carente de pais e mães. Como falta pai e mãe na igreja? Se criou um negócio chamado clero, um grupo clerical, que são os pastores, cheios de pompas, de circunstâncias, cheios de vestimentas, de paramentas, que estão lá em cima, num lugar alto, que ninguém pode tocar. Isso não é pai. Sabe quem é um pai? Quem a gente pode tocar. Característica de um pai: pode abraçar o pai. Pode dormir no ombro do pai. Viu, Sóstenes? Esses irmãos têm que ter acesso ao teu coração e da tua esposa. Que vocês, Deus tem constituído pais desses irmãos. Não é para você ficar lá, num lugar de honra, lá no seu programa de televisão, todo mundo te vendo lá e pensando que você é um intocável do mundo evangélico. Não, Deus te chama para andar no meio desses irmãos, para ir na casa desses irmãos, para nós estarmos juntos em amor, servindo uns aos outros em amor. Aleluia, isto é um pai. E você, meu irmão, você vai ser um pai, em nome do Senhor Jesus, uma mãe na igreja. Você vai crescer para ser assim no meio do povo de Deus, para ser um homem e uma mulher que vai ser base, que vai ser fonte, que vai derramar-se de amor. Você, Naum, e a sua esposa, para serem pais de outros irmãos, de outros filhos nesta igreja. Vocês, casais que Deus tem trazido para cá, esta igreja vai precisar de muitos pais. Então você não é chamado para ser mais um membro numa cadeira. Não, Deus quer trazer você para cá e treinar você, para que você, hoje você é um filho, tem coração de filho, mas amanhã você vai receber um coração de pai e de mãe espiritual. E não tem outro caminho não, meu irmão. Fazer discípulos é isso, é dar a vida, é pastoreio do rebanho, é dar a vida pelas ovelhas. Não tem distância, não tem hora, não tem dinheiro, não tem nada. É uma função que Deus te dá. Eu quero isso para a minha vida, amados. Eu digo: Senhor, pode me dar filhos. Tu já me deste o coração de pai. Eu fui filho por muito tempo. Eu fui bem cuidado. Eu fui protegido. Eu fui varado no bumbum. Eu fui disciplinado. Levei paulada na cabeça. Mas hoje Deus me deu o coração de pai. Eu posso cuidar de filhos. E eu quero filhos, Senhor. Eu quero mais filhos. Venham. Venham, tem lugar no meu coração. Naturais, Deus só me deu dois. Uma vale por três. Mas Deus me deu meus filhinhos amados. Mas eu tenho muitos filhos espirituais. Muitos filhos amados. É uma família de amor. Qualquer coisa diferente disso é religiosidade. Se a igreja não for uma família, ela está fora da visão de Jesus, está fora da visão dos apóstolos. João, quando fala aos seus discípulos, ele diz assim, como? Filhinhos. Diz assim, filhinha. Filhinha, assim, filhinhos. Eu não vos escrevi por isso. Filhinhos, isso fala de amor, amados. A igreja é um lugar de amor. Você tem que se aconchegar, não é um lugar para você vir sentar de culto em culto, não, é um lugar para você vir ser família, reunidos em amor, reunidos em amor. Quão bom é receber um e-mail, quando os filhos chamam pai, que Deus abençoe. Quando eu estou viajando para o Oriente Médio, alguns dos meus filhos espirituais manda uma oferta, ou manda uma palavra, uma bênção, e dizem, pai, nós vamos contigo. Isso é família de Deus, amados. E é bom chamar os filhos de filhos espirituais, e termos este cuidado. Amém, irmãos? Querem isso ou querem parar por aqui? Hein? Pode parar por aqui, e continuar sendo outra coisa. Mas o padrão de Deus é uma família. Família de Deus. Paulo fala em Efésios, vós sois família de Deus. Família de Deus. Aleluia. Família, dimensão horizontal e eterna. Essa família não é passageira, é eterna. Aleluia. Quantos irmãos vamos encontrar no céu? Glória a Deus. A igreja também é um templo. É uma família, templo. Lugar onde Deus habita. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Nós não vamos ao templo. Vamos ao templo para cultuar Deus? Errado. Eu sou um templo. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 6,19. O Espírito de Deus habita em vós. Então, esse lugarzinho das tintas aqui, ele não é um templo. É um lugar de reunião abençoado. Se Deus der um outro lugar mais abençoado, vai continuar sendo um lugar abençoado, onde os templos vivos, onde a igreja viva se reúne. Também casa de oração, você é a casa, irmão. Você é a casa. Também a casa não é um lugar físico, não. Você não pode chamar, é um lugar de congregar, de reunir, de orar. Pode ser, porque casa é todo lugar construído na nossa língua, podemos até chamar de casa de oração, casa de adoração. Não vamos entrar em radicalismo, senão nós vamos fazer a religião dos radicais. Pode chamar casa de oração, mas o entendimento que nós temos que ter é que a casa de Deus não é isso aqui, é a minha vida. Bata no peito e diga, a casa de Deus é a minha vida. Eu sou o templo, aleluia, da habitação de Deus. Por isso Jesus disse, o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Dentro. Morada de Deus. Morada, aleluia. Morada de Deus. Morada, já pensou, amados? Que honra. Morada de Deus. E nós também, como igreja, a igreja é família, é templo e é corpo vivo. Dimensão funcional e temporal. A dimensão de templo também ela é eterna. Nós vamos continuar lá, não vamos mais ter o Espírito Santo em nós, ou não sei se, creio que seremos espíritos vivificados, né? Não sei onde vai estar o Espírito Santo, mas tudo lá vai ser no Espírito, no céu, eterno, mas a presença de Deus vai continuar. Como corpo, é a nossa maneira funcional nesta terra. Efésios 1, 22, 23 fala desse corpo. É a nossa maneira de funcionar como corpo. O que que isso quer dizer? A igreja tem que funcionar como um corpo vivo. O que que isso quer dizer? Cada um de nós somos um membro. Então, eu sou um dedo. Sóstenes é uma mão. Tem outros que é o braço. E assim por diante. Nem todo mundo tem a mesma função. Para cada um, nós somos famílias, todos os filhos. Por um bom tempo, os filhos são tudo iguais. Todos eles vão na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Mas já com 5, 6 anos você já vê que um vai dançar, outro vai tocar violino, outro vai tocar piano, outro dá para isso, outro dá para aquilo. Porque tem diversas funções, a família, o corpo, e o nosso corpo é assim também. A palavra diz que Cristo é o cabeça, e nós somos os membros. O que que a palavra quer dizer com isso? Que nós não podemos viver fora do corpo. Hoje alguém na televisão mandou uma pergunta para o Sóstenes. Sóstenes, o que você acha dessas pessoas que acham que podem ser crentes sem congregar? Sabe o que essas pessoas acham? Que podem ser membros do corpo de Cristo fora do corpo. Sabe o que acontece com essas pessoas? Elas não têm a bênção do corpo. Elas nunca cumprem o seu papel. Nunca crescem, nunca se desenvolvem, não recebem a vida. Sabe qual é a bênção do corpo? É a transmissão de vida. Se eu tirar esse meu dedo e deixá-lo ali, aqui fora, tiro meu dedo e ponho aqui, porque ele está incomodando. Às vezes de noite eu fico, esse braço incomoda para dormir, mas tira o braço para você ver, faz uma falta. Graças a Deus que eu nunca precisei sentir o que é faltar um braço. O máximo que eu tive que operar aqui o diafragma uns meses atrás, mas que dificuldade é quando uma partezinha do corpo é furada, é costurada. Eu não sabia que era tão importante esse músculo diafragma, sabe? Porque é uma parte do corpo, é isso que nós temos que ser, parte viva uns dos outros. Por isso que a palavra usa esse termo corpo. Isso fala da vida que flui da cabeça, que é Cristo, e vai para toda a extensão do corpo. Todos nós somos corpo de Cristo Jesus. Aleluia. O corpo, Efésios 1, 22, 23. Templo, Efésios 2, 20 e 22.